Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Bom dia, gente. Sou Tomás Gomes, editor de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Estou aqui de novo com Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas. Nosso sétimo encontro. Oitavo. Oitavo agora. É porque subiram seis podcasts. Subiram seis, não, tem sete. Já tem sete, subiu mais um. Subiu mais um. A gente está no nosso oitavo. E eles ficam no Spotify? No Spotify e na plataforma, que a gente subiu numa página, facundocast.tumblr.com, estão todos reunidos ali. Para quem não tem acompanhado, a gente fez ao longo do ano passado uma série de podcasts, falando ali sobre o dia a dia do empreendedor e um pouco de tudo, né? De vida, de dor, vida, de alegria de empreendedor. Sociedade, política, religião. Se descola muito da vida empreendedora. Exatamente. Né? E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente está no Bar dos Arcos, projeto idealizado, criado pelo Facundo, que inaugurou, foi em dezembro, né, do ano passado. É, ele teve duas aberturas assim, no final de dezembro, mas a gente ainda não completou um mês. Vamos completar um mês dia 4 de fevereiro. E para quem não é de São Paulo, o Bar dos Arcos é um bar aqui no subsolo, Teatro Municipal, um lugar histórico, icônico aqui da cidade. Mais uma iniciativa que está resgatando e trazendo as pessoas de volta para o centro, né? E eu acho que vamos começar um pouco falando da história aqui dos Arcos, né, Facundo? Como é que vê essa oportunidade de criar esse local aqui? Deixa eu te sugerir uma outra entrada. A gente, vamos, ao longo dos podcasts, a gente ficou falando muito sobre teoria, né? Exatamente. A gente ficou falando, propósito, política, problema. A gente falou sobre... Gestão de pessoas, atendimento. Exatamente. Então, eu acho que para o empreendedor que não está, enfim, com a mão no negócio, tudo fica muito etéreo, tudo fica muito... diáfano, tudo fica muito abstrato, assim, porque você não consegue aterrizar isso no dia a dia do empreendedorismo, né? Então, o que eu queria sugerir a você? Contar a história sob a luz desses três grandes macro-conceitos, claro, que a gente começou a trabalhar ao longo dos podcasts e como que eles se converteram nesse produto onde a gente está hoje. Pode ser um caminho? Com certeza, vamos nessa. Então tá. Por que o Bar dos Arcos está inserido no meu propósito? Eu falei para você, e a gente discutiu isso no passado, que eu encontrei meu propósito porque, vindo da Argentina, eu não me encaixava como brasileiro, então eu me via como paulistano. Crescido no centro, me perguntava o que era ser paulistano. E para mim, ser paulistano, porque São Paulo carece de espaços públicos, era encontrar esses lugares onde a nossa cultura de paulistano se formou, que foram espaços que, ao longo dos anos, foram abandonados. Exato. Né? Eu comecei, na verdade, com Vegas e Augusta ali, mais próxima do centro. Depois eu fui para o Cine Joia, Mirante 9 de Julho, Riviera, todos os lugares, o Lions. Todos esses lugares, eles tinham uma relação com um espaço histórico que foi importante para a história da cidade, que estava no imaginário das pessoas. Portanto, o meu propósito era redescobrir São Paulo sob a luz do conteúdo contemporâneo, me apropriando do hardware da São Paulo que foi feita pelos fundadores da cidade, ou pela uma São Paulo da década de 50 para trás. Eu queria recontar a história de São Paulo através dos meus lugares. Usar os lugares como uma plataforma de narrativa para entregar drink, para entregar música, para entregar game, para entregar o que quer que seja, dentro desse conceito maior de que eu estou redescobrindo São Paulo. Então, portanto, não cabe eu montar um negócio no Rio de Janeiro. Por quê? Está fora do meu território, está fora do meu propósito. Meu território é o centro da cidade, porque o centro da cidade funciona como um eixo para a gente se encontrar como paulistano. É, o cara da Zona Leste, o cara da Zona Norte, o cara da Zona Sul, a pessoa da Zona Oeste, tem no centro algo em comum com todo mundo que mora em cada uma dessas zonas apartadas da cidade, que por si só funcionam como bairros. Para falar de identidade de paulistano, a gente tem que falar do centro. E é aqui o centro que é meu playground. Então eu sou territorialista. Se eu for montar um negócio em Curitiba, eu estou fugindo do meu propósito. Se eu estou montando um negócio no shopping center, eu estou fugindo do meu propósito. Nunca vou fazer isso. Porque se eu fujo do meu propósito, eu arrisco mais. O meu objetivo, quando eu tenho um propósito muito definido, é diminuir meu risco. Porque o risco do empreendedor é muito grande. Né? A gente já falou sobre isso também em outros episódios. Grande parte dos negócios naufragam. Então, o propósito não é alguma coisa que você encontra porque ai, você vai fazer Hakuna Matata, abraçar a árvore e comungar com outros humanos. É um fator de diminuição de risco. E onde está mais confortável também. Exatamente. Né? Bem no lance capitalista. Diminuir risco para o ROI do investimento voltar mais rápido. Você acelerar o ROI. Propósito, mais além desse bullshit que é criado em agência de publicidade, serve para isso. Para te dar um lastro, para você saber o que você sabe fazer bem e refinar aquilo que você sabe fazer bem e diminuir o risco na hora de você montar um negócio. Ah? E dentro disso, né, imagino daí quando pintou, né, a chance de fazer um lugar para alguém que tem uma identidade tão ligada ao centro de São Paulo, fazer algo no Teatro Municipal, para você ter sido... É o ápice. Eu demorei 15 anos. Aí a gente volta para a reputação, que foi um outro lance abordado ao longo dos episódios. Para mim, chegar aqui no Teatro Municipal é o fechamento de 15 anos de trampo que eu tô fazendo. Teatro Municipal é o aparelho cultural mais importante que a gente tem em São Paulo, quiçá do país, um dos mais importantes do Hemisfério Sul. Eu poder propor alguma coisa, e o Teatro Municipal, ele tem uma história muito bonita. Ele fundou a ideia de São Paulo. Então, você montar um negócio dentro do Teatro Municipal, São Paulo, até no século XIX, era uma várzea. Isso aqui, São Paulo nunca foi o centro político do país. Tinha dinheiro no século XIX, via café, mas ele vira um projeto de uma megalópole a partir do começo do XX, quando São Paulo começa a se modernizar. Quando os paulistanos fundam uma ideia de São Paulo Nova, a elite paulistana que estava com muito dinheiro do café fala assim, a gente vai pegar o dinheiro do café, vamos investir na indústria, né? E depois vem a era Getúlio Vargas e tudo mais, Estado Novo. Eles montam um simulacro da Ópera de Paris. Quando eles pegam e colocam um simulacro da Ópera de Paris numa várzea, porque isso aqui é o Centro Velho, ainda era um vale, eles fazem um statement político. Mas quando você pega a Ópera de Paris, começa a trazer as grandes óperas que rodavam pelo mundo e traz e coloca São Paulo no mapa cultural do mundo, você está fundando, você está fazendo um manifesto político. Você está falando, essa vai ser uma das cidades mais importantes do mundo. Então, começou aqui esse projeto de Grande São Paulo, que a gente conheceu no século XX. A grande megalópole começou nessas fundações. Eu não vou encurtar a história, porque senão não vai dar tempo. Aí o lugar não cai no meu colo. Faço um projeto com mais 70 empresas que disputaram para colocarem um projeto aqui dentro. Eu venço. Por quê? Eu sei qual que é o meu propósito. Eu já tinha trabalhado com imóvel tombado. Uhum. Eu sabia as restrições que os órgãos de proteção ao patrimônio iam colocar para mim. Eu estava ligado com o espírito do tempo. Eu já estava fazendo isso há muito tempo. Então, o projeto ficou muito elegante porque já estava ligado com o meu propósito. Aí, beleza. Venci a licitação, peguei o Teatro Municipal por 2 anos. Batalhei. Perdi, trocou o instituto que cuidava do municipal. Tive que refazer a licitação. Por quê? Por que que eu não desisti? Alinhado com um propósito. Eu não vou desistir porque esse lugar é a minha razão. É o ápice da minha carreira. Não era mais um negócio. Era o zênite daquilo que eu já fiz até hoje. A partir daqui é ladeira abaixo. Talvez eu nem consiga mais, talvez até pendure a chuteira. Eu vou fazer o Blue Note no Conjunto Nacional, que também é um lugar icônico, e a gente vai fazer uns programas lá. O Cine Ipiranga, que foi o cinema mais importante que a gente teve aqui, e talvez nunca mais nada. Eu vou ter que pensar, repensar a minha carreira. Porque eu já cumpri com tudo aquilo. Eu fiz teatro, cinema, restaurante, casa de show, boate, centro cultural, espaço para gamer. O que mais eu vou fazer? Acho que vai fechar um ciclo. Fecha um ciclo. Aí é melhor sair, aí eu fim, boto um ponto final e vamos recomeçar. Eu vou repensar. Talvez eu vou ser professor, talvez eu vou vender curso de empreendedorismo, tô brincando. Uma coisa que eu critico pra cacete, eu vou fazer isso. Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou ser coach. Talvez eu vou fazer alguma... Eu vou ter que repensar. Eu quero voltar a dar aula. Eu sei mais ou menos para onde eu quero. Já sei qual que é o meu plano B. E isso daqui tá me ajudando muito. Inclusive a repensar o meu futuro. Mas depois disso, cara, eu não ia desistir do municipal. Porque isso aqui é o lugar mais importante da minha carreira, entendeu? Aí, beleza. Aí vamos começar a falar do problema. Tá, eu tenho espaço. Como que eu vou tratar o espaço? Eu coloquei um monte de mesa aqui dentro. O que que aconteceu quando eu coloquei as mesas? Olhei as mesas e falei... cara de cantina. E aí a gente começa a gente não tá falando do espírito do compartilhamento? Compartilhamento não é uma coisa que tá no espírito do tempo? Uber, Airbnb, o que quer que seja. Quando você coloca uma mesa num lugar, você cria uma propriedade privada temporária. Ou seja, você compra o direito através do consumo de sentar num território, num pedacinho de lugar e se fechar naquela bolha. Quando você coloca esses balcões aqui, você dá possibilidade para o encontro, para ouvir a conversa do outro que está do teu lado. Quem não gosta de ouvir conversa de mesas ao lado? Eu gosto. É um vício feio, mas eu gosto. E eu não conheço uma pessoa que não goste. Eu gosto, eu não consigo disfarçar direito também. A gente fica disfarçado, a gente cruza o olhar com o outro e desvia rápido, achando que o outro não percebeu, que você cruzou o olhar com ele. Mas isso aqui gera interação, encontro. As nossas mães, eu até brinquei sobre isso outro dia, nossas mães falavam, não falem com estranhos. A gente precisa falar com estranhos, entendeu? A gente precisa se colocar em contato com o outro. Ainda que aqui o dinheiro seja um limitador para entrar, eu não cobro entrada. Então, se vier uma pessoa que queira entrar, pegar um copo de água que a gente dá, tirar uma foto e ir embora, eu não vou questionar. Eu não vou questionar. A gente está num lugar que está vivo. Está vivo, ao vivo. Então, no final das contas, eu não vou questionar isso, sabe? Eu vou... Essa pessoa vai ter um pedaço da cidade que não estava acessível para ela. Voltando pro problema, agora eu tô entrando na história. No prático. No prático. Eu tenho essa arquitetura que é romana, esses arcos romanos. Isso aqui era... Essas pedras aqui do municipal, das fundações do municipal, era concha esmigalhada com areia e gordura de baleia. Como que eu quebro essa arquitetura pesadíssima, essas pedras que têm milhares de anos? Com luz. Eu não podia fazer nada, porque os órgãos de patrimônio não me deixariam colocar um prego na parede, como você pode perceber, está tudo externo. Uhum. Como que eu conseguiria fazer com que o negócio, sem colocar holofote, sem colocar nada? Com luz. Então eu coloquei os balcões comunitários para as pessoas poderem se sentar. Estou tentando resolver um outro problema também. Eu não tenho dinheiro para fazer mídia social. Ainda sou uma pequena empresa. Pega aquele copo para mim, por favor, Tomás. Eu boto um copo e boto um drink. Por que que eu resolvi ir pro drink? Porque o drink de 3 ou 4 anos para cá, ele tá se refinando muito rapidamente no país. Como o capitalismo tá se refinando, a história do autoral, do handmade, do artesanal, as pessoas querem narrativas, elas estão comprando histórias. Um drink tem uma história. Um café tem uma história. Quando você compra um café de Third Wave, você vai ler lá o produtor, a história do produtor, de onde veio o grão, de que região da cidade, tudo mais. Ele está se ultra especializando. Quando você conta uma narrativa, você sai do commodity. Logo, você escapa do risco. Se eu estou vendendo uma Sinara, um Dreyer, ou um qualquer outro drink, um whisky, um gin tônica com uma rodela uma de limão... Uma latinha de cerveja. Eu não estou me diferenciando de ninguém. Todo bar faz isso. Agora, se eu trago uma bartender da Argentina que vem de um dos 50 melhores bares do mundo e peço para ela exercitar a sua arte através dos drinks, e você toma aquele drink, você não tá tomando um drink, porque um drink é misturar coisinha, né? Um drink não é tão refinado quanto, por exemplo, a gastronomia. A nova coquetelaria, ela cozinha também, antes de preparar o drink. Então o drink é pré-preparado na cozinha, a gente chama de cozinha líquida. Se você não tem um tipo de refinamento... Um drink é uma coisa relativamente simples, é misturar as coisas e botar gelo. Quando eu conto uma história pelo drink, eu posso vender esse drink, por exemplo, a gente vende esses drinks aqui entre R$28 e R$35. Sabe por que as pessoas pagam? Porque elas não querem tomar 2 ou 3 drinks de 12. Elas preferem tomar um drink de 30. O meu markup é maior, eu não preciso vender tanto, eu não preciso... Álcool faz mal à saúde se você beber em excesso. Isso é sabido. A gente estava falando isso agora há pouco, né? Em relação do preço, a percepção, exatamente, do valor que as pessoas vão ter nisso, né? Então, eu não quero que as pessoas encham a cara. Eu quero que as pessoas bebam a história de um drink que a gente está tentando contar. Então, eu queria construir um bar que fosse refinado. Eu tinha a pretensão de construir um dos 100 melhores bares do mundo. Eu acho que eu construí. Eu acho que daqui a uns 2 anos esse prêmio chega. A gente está entre os 100 melhores bares do mundo. Talvez entre os 50 daqui a uns 5 anos. Ou 3 anos, mas eu vou lutar com ele. Esse era o meu objetivo. Eu não queria montar um bar, eu queria montar um dos 100 melhores bares do mundo. Por quê? Porque a cenografia eu já tinha. Então, beleza. Aí, quando a gente coloca esse drink em cima de uma mesa retroiluminada, o que que acontece com o líquido? A luz atravessa o líquido e ele brilha. E o que que acontece quando um drink brilha? As pessoas tiram foto. E elas fazem o quê com essa foto? Publicam no Instagram. Então, dessa maneira, eu consegui reduzir, por exemplo, o meu custo de redes sociais. Toda essa historinha e todo esse blá-blá-blá que eu tô contando, mais uma vez, ele desemboca no capitalismo. Eu tô tentando escapar do risco. O meu risco tem que ser mitigado. Então, a minha bartender conta uma história, pelo líquido. Se você for ver, você vai ter o nome do drink, você vai ver do que ele é composto, você vai ver qual que é o efeito que você está procurando. Você procura o drink por tipo de humor, você procura, por exemplo, eu quero um drink adocicado, mais popular. Eu não gosto muito de drink, estou aprendendo a beber agora. Então, beleza. Aí você vai e vem para um drink adocorado. Ah, eu quero um teor alcoólico mais forte. A gente está educando as pessoas. O que, que você quer? Porque a partir do que você quer, eu vou te oferecer opções. Aí, bem, chegamos nesse ponto. Chegamos no ponto em que você tem o drink em cima da sua mesa. Aí você vai tirar essa foto e vai promover isso no Instagram. Quando você faz isso, você está me ajudando nas redes sociais. A rede social do Arcos, por exemplo, em um mês, já é, acho que, a segunda maior rede social de bares em São Paulo. A gente acabou de passar o Bar Brahma e eu pretendo chegar... A gente está com 20 mil seguidores. Em um mês. Em um mês. Por quê? Porque o Instagram também está contando uma história. A gente não está falando só do drink, a gente faz piada com drink. Ontem, por exemplo, a gente postou a foto de um drink, dos ingredientes. Ah, leva gin, xarope de lixia e feitiço de bruxa. Porque a Chula parece uma bruxa, ela é chefe de bar, então ela tem essa coisa de meio de alquimista, de feiticeira. As pessoas deram risada, comentaram, a gente faz piada, a gente brinca com a gente mesmo, a gente é auto-irônico. A gente fala dos drinks dos outros bares. A gente vai começar a falar dos drinks dos nossos concorrentes. Vamos começar na semana que vem uma série que chama Drinks que Amamos em São Paulo. Vamos falar do Dandara, do Fel. Vamos falar do Frank. Vamos falar dos grandes bares que a gente tem aqui em São Paulo, do Guarita. E assim sucessivamente. Por que que eu vou falar dos drinks? Porque eu preciso crescer o mercado. Eu preciso que as pessoas comecem a beber drinks refinados. Porque isso vai ser bom pra mim. Até porque ele vai vir aqui todos os dias, né? Ele vai nesse lugar. Sim, claro. Aí se cria um hábito. Entendeu? Se cria um mercado, eu preciso ajudar. Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros que estão tentando construir um mercado, entendeu? Eu não vejo as pessoas como os outros bares. Pode ser que eles me vejam como, eu não os vejo. Eu estou fazendo o meu. E dentro, né, dessas soluções práticas que a gente está falando, né, mas todas elas estão amarradas dentro de uma narrativa bem clara, que a impressão que tem para quem entra é que fica clara também, né, essa história que você quer contar, desde a cenografia até os drinks. E tem uma parte muito importante disso também, que é o atendimento, né? Oh, as pessoas que trabalham aqui, que faz parte dessa experiência. Eu queria que você falasse um pouco disso. E aí a gente foi conversar com... A gente falou, bom, quem que eu quero que atenda essas pessoas? Quem que construiu esse lugar? Pra você ver como tá ligado na narrativa. Quem construiu o Teatro Municipal? Imigrantes, filhos de escravos recém-libertos, crianças. Eu peguei uma foto dos operários que trabalharam no Municipal, que eu encontrei no arquivo, e eram à margem da sociedade paulistana naquela época. Caboclos, que continuam à margem hoje. Quais são as pessoas que estão às margens hoje na nossa sociedade? Foram os caras que colocaram essas pedras que estão aqui. Exatamente. Né? As pessoas que atendem, a mulher que vai te receber aqui na porta do Arcos é uma mulher trans, negra, de quase 2 metros. Por quê? Porque eu tô contando uma narrativa. Isso é política pra mim. Se a gente tá numa das cidades que mais matam mulheres trans no mundo, talvez se eu colocar num dos bares mais quentes de São Paulo, nesse exato momento, né, isso pode mudar daqui a 6 meses, mas nesse exato momento, uma mulher trans e negra, numa situação social que ela não seria encontrada, porque a gente espera que uma mulher trans e negra seja ou performer, ou manicure, ou prostituta, esse é o lugar social da mulher trans, hoje, se a gente coloca ela como hostess de bar te atendendo, isso vai te gerar um incômodo, um susto, um deslumbramento. Mas isso vai ser um posicionamento político. É, para uma posição de poder, né? Exatamente. Quando a gente tem aqui as pessoas, você vai ver que 80% da brigada é negra ou gay. Por quê? Mais uma vez, posicionamento político. Ah, mas o dono do bar é branco, hétero e cis. É, infelizmente eu sou hétero branco. Vocês não vão pedir desculpa pelo que eu sou. Entendeu? Eu posso diminuir um pouco o meu privilégio e não contratar somente pessoas héteras, hétero, branco, cis e lindos para atendimento. O cliente nem sempre tem a razão aqui. Eu não quero uma relação servil, eu não quero que as pessoas que sejam aqui atendidas, e o serviço está sendo super bem comentado, não sei quando você veio, qual foi a tua experiência de serviço, mas o serviço está sendo super, super bem comentado, porque a primeira coisa que eu falei para minha brigada foi: a gente não está aqui porque o cliente tem sempre a razão. A gente está aqui para ser guia de uma experiência que essas pessoas vão ter e que a gente quer proporcionar. Se essa pessoa te maltratar, não vira outra face. Chama o gerente e pede para a pessoa se retirar. Eu não quero essa pessoa aqui dentro. Eu não quero o dinheiro de uma pessoa que maltrate um dos meus funcionários aqui dentro. Ponto. Não importa se ele tem a razão ou não, se o drink chegou, minha cerveja chegou quente, tudo bem, a gente errou, desculpa, eu vou trocar a cerveja. Mas se você for mal educado comigo, eu vou te tirar daqui pela orelha, entendeu? Eu erro, eu estorno tua conta, por favor, não pague os 10%, taxa de serviço, que é 13%, não pague a taxa de serviço, tá tudo bem, me perdoa pelo erro, mas não falta com respeito comigo, porque eu não vou virar a outra face. O cliente nem sempre tem a razão, especialmente porque eu tô lidando com álcool. Tem pessoas que são sem noção. Eu tô atendendo o público, tem gente que é sem noção. Outro dia eu fiz um post, tive que fazer um post, que é, muitas pessoas criticaram, inclusive na nossa rede social do Arcos, do famigerado bolo. A gente não tá podendo fazer reserva, porque a gente tá recebendo muita gente, não estamos conseguindo reservar. Veio uma mulher que resolveu fazer uma festa para 30 pessoas, trouxe um bolo dentro de uma Tupperware, trouxe equipamento profissional para gravar em vídeo o seu aniversário. Ela conseguiu entrar porque ela chegou 6 horas da tarde, aí ela conseguiu entrar, pegou, a gente abriu às 7, mas ela não, a gente não deixou ela pegar a mesa porque ela não tinha feito reserva. Começou a maltratar as pessoas, os amigos dela que chegaram entraram numa fila de 1h30, não conseguiam sentar juntos porque a gente não tem mesa, a gente tem balcão comunitário. Claro. Mulher saiu reclamando da gente nas redes sociais, saiu maltratando minha equipe, chutou o meu gerente na bunda. Aí eu tive que pegar o Instagram e falar assim, gente, usando sempre de bom humor, não nos trate como um buffet infantil. Ela comeu o bolo. Que tirou da Tupperware, de dentro da bolsa. Aí, por que a gente não quer que a pessoa traga o bolo aqui? A gente vende ostra, certo? Ostra é um produto muito delicado. Você sabe que se tiver qualquer problema com ostra, você passa mal no dia seguinte. Uhum. Se a mulher, se eu cuido muito da minha ostra, eu sou paranoico com a higienização e com a temperatura que eu posso manter aquela ostra viva. Se essa pessoa passar mal com o bolo que ela trouxe, de quem vai ser a culpa? Do bolo ou da ostra? Da ostra. Eu levo a culpa por uma contaminação alimentar que não fui eu que provoquei. Outra, eu tenho que pagar minhas contas. Se eu permito que as pessoas venham aqui e tragam, se elas podem trazer um bolo, por que elas não podem trazer um PF? Por que elas não podem trazer um, sei lá, uma pizza, pedir uma pizza e comer aqui dentro? É trazer alimento de fora, isso inviabiliza meu negócio. Pois bem, eu coloquei isso, um monte de gente entendeu, outras pessoas me chamaram de mal educado, porque a gente parte do pressuposto que o cliente tem sempre a razão. E não tem. Algumas pessoas são completamente sem noção. Com essas, eu não quero dinheiro. Ah, você vai quebrar desse jeito? Talvez eu quebre, talvez não. Talvez eu angaria a simpatia de outras pessoas que estão perto de mim. Então eu falei, com o Bar dos Arcos, eu consegui falar de propósito, falei de política, porque a relação cliente-atendimento é política, o jeito como eu contrato o meu atendimento é política, a maneira, o fornecedor, o tipo de ostra que eu vou contratar é política, e eu estou falando de problema. Qual que é o problema? Como é que eu junto essas pessoas? O que eu faço com esse lugar? Uma vez que eu tô com esse espaço magnífico, que se alinha com o meu propósito, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um bar de drinks refinados, porque eu acho que tem um mercado em São Paulo e os drinks estão se refinando. Eu acho que pode ser um bom negócio. Como que eu vou fazer isso? Porque eu vou trazer uma bartender da Argentina, vou colocar o balcão retroiluminado para que o drink brilhe, para que as pessoas tirem foto, para que elas promovam isso nas redes sociais. Vou contar uma história, a comida vai acompanhando o drink. Aí eu começo a construir uma narrativa. As pessoas são marginalizadas, porque quem construiu o municipal eram pessoas marginalizadas. Eu preciso trazer essas pessoas aqui dentro. Talvez elas não teriam uma chance num bar hypado, entendeu? A gente conhece muito restaurante que se contrata modelo para atender. Aqui não. Eu não quero que sejam as pessoas mais bonitas do rolê. Eu quero que sejam aquelas pessoas mais interessadas, mais esforçadas, mais felizes de estarem trabalhando num lugar legal, que se sintam respeitadas, entendeu? Não é a pessoa modelo. Então, no Arcos, eu consigo equacionar tudo aquilo que eu estava falando nos outros episódios. Propósito, política, problema, narrativa, usar o produto como uma forma de expressão, minha e das pessoas que trabalham comigo, da Chula. Então a gente tem, agora, por exemplo, eu estava conversando com o Guilherme, que faz compras, que é uma parte importante da cadeia. Exatamente, esse foi esse ponto que eu queria chegar, na operação, né, mesmo, uma coisa que a gente falou muito no passado, porque daí você criou todo o conceito, sabia o que você queria, mas aí quando abre as portas, né, daí acontece tudo, né? Não, tem um monte de coisa errada. A primeira coisa que eu falei para você foi, ainda falta um mês para a gente terminar a obra. pequenos ajustes, a trilha sonora, os produtos que a Tula precisa são muito específicos, a operação não consegue encontrar no fornecedor o tipo de produto específico que ela quer. A gente tem que ter um sistema que tem que ser alimentado, aí falta produto aqui na frente. Você pedir alguma coisa e não ter, te provoca uma... Então por que que tá no cardápio se não tem? Né? Então são esses pequenos ajustes. Eu tenho, por exemplo, hoje eu convoquei uma reunião, eu não conhecia as pessoas de compras, né, do back office, uhum. que é meu sócio que cuida mais de operação. Eu convoquei uma reunião cozinha, bar, marketing e compras. E vamos falar de compras? Por que que a compras não está funcionando com fluidez? O que está acontecendo? Puta, porque o bar não pede do jeito certo. Ah, não, mas eu estou pedindo e demora para chegar. Por que que está demorando para chegar? Vamos olhar um no olho do outro e vamos tentar resolver esse problema? Sem botar o dedo na cara do outro, sem acusar o outro de que você está tentando me sabotar. Se eu não vender, eu não consigo pagar teu salário. Se eu não pagar teu salário, você não consegue trabalhar. Me ajuda. Porque eu não estou colocando ego. O projeto tem que ser maior que o erro. Porra, a gente está num dos lugares mais importantes de São Paulo. O projeto tem que superar a soma dos egos que estão envolvidos nele, entendeu? Não faz sentido você ficar o tempo inteiro... Lógico, vai ter espaço para ego de você sentir. Eu entro aqui, vejo o lugar cheio, é óbvio que eu me sinto realizado. E tá tudo bem eu me sentir realizado. Eu não tô, tipo, ai, me lambuzando. Tem que ter alguma recompensa. É, também, é legal, é, porque, legal, puta, lógico. Foram 3 anos de trabalho, todo o dinheiro que eu tinha, enfiei até o último centavo... Perdi 2 vezes mas o instituto foi dissolvido, então tive que participar de uma nova concorrência. Pô, agora eu posso me sentir realizado de ver o lugar pronto, entendeu? E ficar ajustando os pequenos detalhes. Venho aqui 3 noites por semana para olhar, para ver, para ajustar, para provar, para comer. Construo novos projetos. A gente colocou uma piscina de bolinha, a gente colocou, vamos ter um bar... speakeasy secreto que a gente está terminando de construir, vamos começar o projeto de música semana que vem, vou refinando o produto, não precisa ser acabado, para mim é bom o suficiente. Tem coisas que me incomodam, eu bato o olho, sei que tá errado, e isso me incomoda constantemente, eu fico tirando foto e mandando pra equipe. Mas aí, quão detalhista você é daí, cara, e chega a te atrapalhar daí? Eu não sou muito detalhista, mas assim, eu tolero um determinado nível de imperfeições, que eu acho que até humaniza um lugar, sabe? Quando eu olho e vejo que tem aquela fita LED tá escapando do palco, por exemplo, ali na ponta do palco, eu falo, é meio handmade, né? Handmade não é perfeito. O que é perfeito é industrializado. O que é artesanal tem defeitinho. Isso traz humanidade pro espaço. Mas aquela fita de LED há 2 meses ali começa a parecer desleixo. Apesar de eu já ter falado sobre a fita LED algumas vezes. Entendi. Aí vai ter que ser alguma hora que eu vou chegar e vou falar assim, tá bom, gente, olha, 2 meses de fita LED solta, eu entendo, porque tava todo mundo ocupado com coisas maiores, mas agora vamos resolver a porra da fita LED. Chega, entendeu? Porque isso me incomoda. Outros defeitos nunca vão me incomodar. A trilha sonora é uma constante briga. Porque eu quero uma trilha sonora cabeçuda, porque a equipe do bar precisa de um boost de energia uma hora e eles querem ouvir 80, cooperou, e eu não quero que se moça 80 aqui e a gente fica digladiando. O bar que eu vi 80, os clientes, eu não sei o que eles querem ouvir, eu quero ouvir música clássica. Brigando pela playlist do Spotify. Exatamente. Né? E a playlist do Spotify, todo mundo que tem acesso ao Wi-Fi, porque é um sistema Sonos, consegue controlar o volume, consegue controlar a playlist do seu celular. Então, cara, é uma briga. Eu olho e falo, Tila, você mudou a playlist, né? Ela olha pra mim e faz assim com a cabeça. Eu falo, pô, Tila, não, pô, Pero 80 não. A gente precisa de um boost de energia, Facundo, já fiz 10 mil drinks hoje. Ah, tá, vai. É um argumento. Mas são essas pequenas acomodações que precisam ser feitas, entendeu? As pessoas acham que, ai, o negócio precisa abrir pronto. Não precisa. As pessoas vão construir o lugar. As pessoas vão terminar de construir o lugar. Entendeu? Você erra, você pede desculpas. Eu fiz uma puta cagada essa semana. Eu falei, a gente precisa começar a reservar pelo menos grupos grandes. A gente tem uma área pra isso. Vamos pegar um chip de WhatsApp e vamos colocar na mão de uma menina para ela responder. Eu anunciei, a gente vai fazer reserva, a menina recebeu 700 mensagens de WhatsApp. Ela olhou pro celular e falou assim, eu tô fora, demissão, sem condições. 700 mensagens de WhatsApp. 700 pessoas me perguntando, eu quero comemorar meu aniversário na quinta-feira. O bar cabe em 120 pessoas. Quero comemorar meu bar amanhã. Eu falei, tá, então tá, não pode ser handmade, isso precisa ser automatizado. A gente comprou um sistema de reservas online, estamos terminando de configurá-lo para ir fazer de novo. Aí quando eu for fazer esse post, eu falo, gente, eu errei. Eu pensei que eu poderia fazer reserva por WhatsApp, mas a mulher foi soterrada por mensagens. Inclusive, ela pediu demissão, mas ela tá aqui ainda com a gente. Agora a gente tem esse sistema de reservas online. Me desculpem pela cagada e por ter frustrado a expectativa de vocês. Valeu, obrigado. Eu vou falar sobre isso nas redes sociais. E vou falar, vou admitir meu erro. Porque é gente que tá por trás disso aqui. Não é corporação. É gente. É gente que erra, que tá de mau humor, que às vezes não quer trabalhar, que às vezes brigou com a esposa ou com o marido, ou que não tá afim porque, sei lá, o que tá acontecendo de acordo com o pé esquerdo. É óbvio que a gente não pode transmitir tudo isso. Claro, não, mas as pessoas têm suas questões pessoais, então... E tá tudo bem, e às vezes a gente tem uma questão pessoal, então não vem trabalhar hoje, tá tudo bem, porque a Tila tá me ensinando isso. O sorriso que você coloca no rosto tem que ser um sorriso que não é imposto, mas porque você tá fazendo alguma coisa que te dá prazer. Quando eu vejo a brigada de vez em quando dançando, como eu vi ontem, eu falo, pô, eles estão se divertindo, porque ninguém pediu pra eles dançarem. E eles estão dançando, eles estão mandando uma mensagem. Quando você vê um garçom dançando à meia-noite num bar, você vai achar estranho, certo? Você acharia estranho? Eu achei estranho da primeira vez que eu vi. E depois eu achei simpático. Eu falei, porra, é um lugar de gente que trabalha feliz, entendeu? E essa felicidade, ela contagia, ela contamina. Ela não pode ser forçada. Precisa ter um contexto, um clima para isso, né? É, exatamente. E aí, pra gente ir amarrando a nossa conversa, né? Aí, nesses primeiros meses aí dos arcos, qual o balanço que você faz? Como tá sendo também tocar isso com todas as outras coisas que você tá tocando, né? Qual o seu maior orgulho? O que, que você acha que dá para fazer aqui ainda? Cara, assim, o meu maior medo é que ele virasse uma locação para Instagram só. Que a gente não tivesse um produto que acompanhasse o espaço, que é muito superlativo, que é muito lindo. Que eu acho que eu honrei o espaço com a arquitetura e com a solução arquitetônica. Eu tinha medo que o nosso produto ficasse aquém dessa expectativa que você constrói quando você entra nesse espaço. Porque é impactante quando você entra aqui pela primeira vez e você fala, uou! É mais lembrando que você vem de fora, você vem exatamente do centro, que é essa coisa que tem... Saturado, tal, caótico. Aí você entra e você fala, cara, você vem para uma cápsula do tempo... E é um lugar que poderia estar em qualquer outra capital do mundo. Você pode estar aqui em Helsinki, em Berlim, em Nova York, em Londres, em Paris, em Buenos Aires. Nesse lugar você não está necessariamente no Brasil. A gente fez um produto world class, liga dos maiores. Eu tenho certeza disso. Mas eu tinha medo que o produto não acompanhasse. Que o produto ficasse aquém da arquitetura. E não ficou. Então, quando eu tenho um produto e uma arquitetura e um atendimento que eles somam com a experiência que você está construindo, as pessoas não esquecem mais. E você tocar a vida das pessoas, puta, eu fui no Bar dos Arcos e fui do caralho, eu me lembro do que eu comia, eu me lembro do que eu ouvia, eu me lembro do que eu estava sentindo naquela noite, eu estou tocando a vida das pessoas. Talvez daqui a 10 anos, essas pessoas se lembrem de uma ideia que elas tiveram nesses balcões, de um companheiro, de uma companheira que eles conheceram que estava do lado, de um breakup que eles tiveram, de um término de namoro, de relação, ou de um business que eles fecharam aqui, ou de eles olharem para uma mulher trans e perceberem que uma mulher trans não pode estar sempre apenas nos lugares onde eles esperavam que elas estivessem. Então, de alguma forma, eu estou me expressando com a pretensão, que eu não sei se eu vou conseguir, mas a pretensão de tocar a vida dessas pessoas, de alguma maneira. E aí eu alinho tudo. E aí eu sei que o que eu tô fazendo aqui transcende dinheiro. Se você me perguntar quanto que a gente faturou esse mês, no primeiro mês, eu não vou saber te responder. Eu não tenho nem acesso ao sistema. Ontem me deram acesso ao sistema. Eu não tô preocupado com quanto a gente faturou. Eu tô preocupado em como as pessoas saíram daqui. Aí eu tô preocupado com o Instagram. Eu leio todas as mensagens que são enviadas pro Instagram do Arcos. Eu leio todos os comentários de todos os posts. Porque eu tô preocupado com que as pessoas, como que as pessoas estão saindo daqui. E que orgulho quando eu pego, dou um print screen, falo das pessoas falando, cara, eu tive uma noite maravilhosa, nunca vou me esquecer disso, tua equipe é demais. Eu mando pro grupo de WhatsApp da minha equipe falando, obrigado, gente, vocês são foda mesmo. A gente tá fazendo história de uma determinada maneira. Fazendo história com a história. Aí se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, aí já fica secundário, entendeu? Então quando eu falo, porra, eu não tô no game por dinheiro. É óbvio que eu não quero perder dinheiro, entendeu? Não quero. não faz o menor sentido perder dinheiro. É horrível os outros se divertirem às suas custas. Mas que tesão quando você pode se dar o luxo de não pensar em dinheiro como a primeira métrica do teu, para você se sentir bem-sucedido. Eu me sinto super bem-sucedido e possivelmente a gente pode ter perdido dinheiro no primeiro mês. Mas isso não vai arrancar a minha sensação de ter sido bem-sucedido jamais. Que foi o que a gente também conversou nos outros. Exatamente. Então, meu, eu tô morrendo de orgulho, estourando de orgulho desse projeto e já construindo o próximo nessa esteira de boi na onda, sabe? Eu tô com a mão boa. Já tá na vibe. Já tô na vibe da mão boa e aí a gente tá criando soluções que nunca... Também são inéditas no mundo do entretenimento. Há coisas pequenas. No Blue Note a gente fala sobre isso. Isso aí. Bom, Facundo, obrigado de novo, cara. Obrigado você. Parabéns pelos arcos. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Divando Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.